Não é por menos, ó, quantos vi metendo B.O. Espatifando miolo de vítima na maldade sem dó. Lei do cão, né? Bandido vagabundo. Contagem de difunto na periferia por segundo. E os mano vai seco pra sequestrar quem faz turismo em Dubai. Louco pra assaltar o banco de Boston, tanto faz. Aqui pra nós arromba o peito dos PM ou meter bala na blindagem da escolta do presidente. Chega de RR, subindo no pipoco tipo Robert De Niro. No fogo contra fogo, sacadas, furadeiras com disfarce da telefônica. Catar as joias no cofre na mansão e que se foda quem tenta ligar pro 90, que é o inferno, vai ter flores como presente no cemitério. Vão conhecer o que é mais letal que pneumonia asiática. Aqui é sangue e ódio que não acaba. Playboy entre choque quando vê as matracas. 5-7 sem dó enfiando bala. Playboy entre choque quando vê as matracas. 5-7 sem dó enfiando bala. Playboy entre choque quando vê as matracas. 5-7 sem dó enfiando bala. Playboy entre choque quando vê as matracas. 5-7 sem dó enfiando bala. Meus filhos viram ontem um pai na TV. Não tava no Gugu nem num bico de dublê. Tava numa fila infinita lá no Rio pra uma vaga de gari, pra não pegar em fuzil num sol de rachar acima de 40, enquanto a filha da empresária se diverte em Veneza. Eu tô aqui, nem sei o que é Beto Carreiro hoje, só sei o que é craque, só sei o que é bonde. Só arrebentar casa lotérica e farmácia, meter bala na cara da madame de forma trágica que desfez de mim em frente ao restaurante chique. Não vai ver Gisele Beach no SP Fashion Week. Aê, sua piranha, não vai ter boi não, o bagulho é louco, hein? Você quer? Peraí, agora calma, você quer ser minha amiga? Puta, essa BM é bem louca, hein? Um vou assaltar carro, vários boys com bem, ela, vou dar vários pião, ó. Só que você não de vai Deus. Não. É só o xerox do sistema podre amargo. Apenas uma cópia do rascunho do diabo. Vem pra ver o que é mais letal que pneumonia asiática. Aqui é sangue e ódio que não acaba. Playboy entre choque quando vê as matracas. 5-7 sem dó enfiando bala. Playboy entre choque quando vê as matracas. 5-7 sem dó enfiando bala. Playboy entre choque quando vê as matracas. 5-7 sem dó enfiando bala. Playboy entre choque quando vê as matracas. 5-7 sem dó enfiando bala. O sangue que escorre da classe média é o reflexo da falta de oportunidade dos PS sem ter médico. Dos aprisionado numa cela com mais de 30, dando 50 pro carcereiro por uma garrafa de pinga, louco. É ver os mano trocando tiro com a rota pela carga de DVD pra vender por meia nota. Ha! Deus do céu, pelo amor, me livra disso. Não deixa eu ser fisgado pelas garras do inimigo que põe as crianças na esquina pra fazer programa a troco de um lanche ou uma hora no fliperama. Que tá entrada grátis sem retorno pro mundo do crime. Disposição pra tomar de assalto o magnata de limusine. Fazer filho da puta vomitar no arame farpado no meio do matagal. De cabeça pra baixo, vem pra ver que é mais letal que pneumonia asiática. Aqui é sangue e ódio que não acaba. Playboy entre choque quando vê as matracas. 5-7 sem dó enfiando bala. Playboy entre choque quando vê as matracas. 5-7 sem dó enfiando bala. Playboy entre choque quando vê as matracas. 5-7 sem dó enfiando bala. Playboy entre choque quando vê as matracas. 5-7 sem dó enfiando bala. Playboy entre choque quando vê as matracas. 5-7 sem dó enfiando bala. Playboy entre choque quando vê as matracas. 5-7 sem dó enfiando bala. Playboy entre...